12 Portugal 00 330 to Lisboa, 11, information Charles, Portugal 024 020, correction. Passe para push o Oceana 6224. Aguardando 6224. Portugal 020, I understood, standby 8C clearance. Just confirm the estimate out of box time. Estimate is out of box time, 0155. 0155, okay, standby. Standing back for ATC clearance, Portugal 020. Confirme o tráfego. Eu vou no 074 na posição 2, não se para o push e acionamento. Vou no 074, informo que será o número 2 no setor e está aguardando o início do táxi do Boeing da Rio aqui no pátio 3, aguarde. Aguardando, 074. 224, informo que o senhor será o número 1 na sequência, porém aguardando o início do táxi do Boeing da Rio, ok? Sim, senhorita, estamos prontos, aguardando sua autorização. 224. 5972 para o táxi. Tá com 310 de autonomia, 3 a bordo, alterna Guarulhos. Sente, táxi em frente, após pátio 1 no Índia. No ponto de espera, chame a turno no 86, ajuste no 0 no 4. Bom voo, Rio 5972. Poderia repetir o final que foi cortado aqui? Afirmativo, o senhor prossegue pátio 1, Índia, no ponto de espera, chame a torre no 86, ajuste de altímetro 1-0-1-4, bom voo. Mente pátio... Mente ponto de espera 108-2, Rio 5972. No ponto de espera 1-86, o senhor vai prosseguir para o ponto de espera via Índia. Gente, pátio via Índia, ponto de espera 118-2. 118-6. 18-6, gente. Chanemia 224, livre acionamento, chame para o táxi. Livre, vai chamar para o táxi, 224. Torre Salvador, 5972, ponto de espera da 190. Rio 5972, autorizado a decolar, 190 graus, 119. Gente, ó, linha e decola, 5972. Afirmativo, em torno de mais 3 minutos, informo que o céu número 2 no setor, após o Fokker da Oceané iniciar o táxi, a retaguarda, o senhor será autorizado, ok? Ok, muito obrigado. Tony, boa noite, é o Rio 5972, decolou, está cruzando 1.500 pés, radar. Boa noite, Rio 72, contato radar, suba para o nível 320, autorizado Leda. Autorizado Leda, Rio 5972, obrigado. Informo que o senhor, que a senhora pode iniciar o acionamento e pushback no pátio 3, porém informo que a senhora será o número, a segunda, ok? Número 2 na sequência para o táxi. Confirme se deseja acionar agora ou aguardar. Ok, ciente, livre acionamento, chame para o táxi total 9908 como número 2 na sequência. Para o táxi, o Oceané 6224 está com 105 a bordo, 2 horas, alternação Salvador. Ciente, Oceané 6224, táxi via Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste no 0 no 4, bom voo. sentido ajuste, via Índia está autorizada, no ponto de espera 110, chamando torre 186. Grato, uma boa noite. Bom voo, Ju. No 074, na escuta? Escuta no 074. Coordeno com a equipe de solo, livre acionamento, chame para o táxi. Coordeno com a equipe de solo para iniciar o seu pushback após o Fokker da Avianca, ok? Gente, vamos iniciar o táxi após a passagem. Vamos no táxi no 074. Salvador, muito boa noite, 2224 da Oceana, ponto de espera 120. Boa noite, autorizado a decolar, 120 graus, 129. Autorizado a decolar, 6224. Confunda 074, estamos prontos para o táxi com 3 horas e 50 de autonomia, 72 a bordo, alterna Galeão. Ciente, táxi via Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste no 04, bom voo, gol no 074. Ciente, Índia, ponto de espera, 186, no 04, grato, bom trabalho, que bom, boa semana. Salvador, muito boa noite, bom no 074, aproximando o ponto de espera no 0, pronto. Rio 5972, time Recife na frequência 1251 e alterna 13325. Ok, passando para 1251, alternando 13325, Rio 5972, obrigado, boa noite. Alô 55, chama em controle, é o Xander 6224. Chama no controle, boa noite, boa semana. Obrigado. Salvador, muito boa noite, Xander 6224, na sua escuta. Boa noite, Xander 6224, contato radar, suba para o nível 190, saída PUCA. Perfil da PUCA 190, nível 6224. Total 9908, táxi em frente, após Índia. No ponto espera, chame a 2986. Ajuste no 014, bom voo, total 9908. Gal 020, ready to copy? Ready to copy, approach Gal 020. Airport Gal 020, clear to destination Lima, Papa, Papatango, flight level 350, via up Zulu 10 until November, Tango, Lima, then upper November 873 until in tall position, then via flight plan route, take off from runway 10 after departure, left turn, PUCA departure, Papa, Uniform, Charlie Alpha, and the ZIPAR transition, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo, call code 5504, departure control frequency 119.35. Airport 020, direto Lima, Papa, Papa, Tango, flight level 350. Upper Zulu 10 until Natal, then upper November 873 until Intol, then flight plan route. We'll depart from runway 10, left turn on PUCA departure, depart transition, clock 5504 and departure frequency 119.35. Airport Gal 020, ready back is correct, call me right to startup. Call you when ready for startup, Airport Gal 020. Decolou 5-8, chame o controle. Controle de 9-5, boa. Passou, decolou, tá se escutando. Volume 074, contato radar, decolagem. Ciente, 0-74. Bônus 074, troque seu transponder para 5462. 5462. Controle, autoriza para o Adelefa para o Gol 0074. Autorizado para o Adelefa. Beleza, Adelefa, Gol 0074, muito grato. Autorizado decolar, 10 graus, 10 nós. Total 9908, decolou 02, chame o controle. Chamar o controle? Chame o controle, Salvador. Nós de coordenar do Gol 9074 para o Itagai. Obrigado. Controle Salvador total 9908, decolou na subida ABO, 1200 pés. Boa noite, total 9908, contato radar, sua para o nível 320. Subindo para o 320, possibilidade da seguinte, da presente a prole Alefa? Alefa está autorizado, total 08. Total 08, Alefa. Vou chamar 6224, chame Recife, a frequência 125.45. Chamando Recife 125.45, boa noite, Oxa 6224. Boa noite. Salvador FG5809, Control 200 para 1.5.0. Boa noite, Web 5809, identifique, chega da Mari, desça para 2.000 pés, um ajuste no 094. Salvador, boa noite, eu vou 1.643, tem informação já. Boa noite, Gol 1.643, identifique, chega da Bom, desça para 4.000 pés, um ajuste no 094. 4.014, chegada ponte, identifica o Gol 643. Gol no 074, mantenha a prole Alefa e chame Recife na frequência 1.260. Alefa 260, Gol no 074. Recife 3600, Recife, chegada Mari, desça para 3.000, ajuste no 094. Três mil. É Portugal 020, repeat taxi. É Portugal 020, taxi approved by April 1, then India until holding point runway 10. There, call tower 180, small 60, ultimate setting 1014. Have a nice flight. April 1, India to holding point runway 10, then tower 180, small 60, ultimate 1014. Portugal 020, so again.